Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa. E na minha caminhada, obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. É preciso dar um jeito, meu amigo. Preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso. É preciso dar um jeito, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso.